Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Aracnídeas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 193º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! E nesse episódio 193, eu e quatro queridos companheiros de aventura viemos fazer mais uma das nossas magníficas votações. Depois de termos votado quem seria a melhor Jornada nas Estrelas, qual seria o melhor James Bond, agora nós vamos votar quem é o melhor Miranha! É, nós vamos querer saber qual foi o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. E para falar a respeito do Miranha, eu não poderia trazer ninguém mais capacitado do que meu quadrinhologista de estimação, Sr. Matheus HQ Menvalli. Fala, meu filhinho lindo. E aí, boa noite, pessoas. Aqui é o HQ Men. Hoje eu estou disfarçado como um dos melhores Homens-Aranha dos quadrinhos, que é o Homem-Aranhas. Homem-Aranhas. Tá tudo bom. Só pra saber, o corpo do cara é feito de aranhas, é impressão minha? Ele é uma colônia de aranhas inteligentes que acham que são Peter Parker. Que legal. E pra quem não tá entendendo o que ele tá falando do Avatar, é que a gente tá fazendo a gravação ao vivo no YouTube, né? Se é que vocês não sabem disso. Bom, e também para falar aqui a respeito do melhor Miranha de todos os tempos, eu trouxe aqui o meu duende macabro de estimação, seu Koala Seu Hunter. Fala, filho bastardo. Wendell Garfield, deixa eu te mamar, por favor. Caralho, eu amo o Wendell Garfield, cara. Melhor Homem-Aranha, disparado. Ok. A gente precisava saber disso dele? Não. Né? Ué? Mas tá bom. Não pode? Não. Não, pode. Faz o que você quiser. Bom dia. Achei que me julgou aí. Aham. E como convidado nesta gravação, eu trouxe o senhor Eduardo Couto, do CoutoCast. Fala, meu querido. É, cara, saudade de ver o Homem-Aranha de manhã, aquele desenho básico. Nossa, que saudade, brother. Qual dos 500 desenhos, filho? Qualquer um tá valendo. Aquele que o Peter Parker tinha um laboratório escondido com o Tocha Humana e a, com o Homem de Gelo e a Flama também? Oh, esse aí era demais, cara. Isso era bom. Cara, era até participação dos X-Men uma vez, mano. Tem um que passava dos anos 90, que era, a abertura era muito boa, que era... Tararam, o Homem-Aranha. Era ótimo essa abertura, né? Pegou o mundo, era desse jeito. Um dos que eu mais gosto assim. Era aquele Spider-Man, Spider-Man. Era esse. Where is you, Spider? Que era mais... Não, mas esse era CGI, esse não era dos anos 90. Ah, esse era CGI. Não, CGI era muito ruim. Era o espetacular Homem-Aranha. Mas pra galera que curte Homem-Aranha, não fazendo jabá, né? Porque não paga a gente pra merda nenhuma, mas tem tudo aí na Disney+, mais, né? O desenho do Homem-Aranha. Pelo cara, tá tudo espalhado. Não, tá tudo espalhado, cara. Os filmes tem na HBO, os desenhos estão na Disney Plus, ou outro filme tá nas Netflix, os dos primeiros. Tá uma zona. Quem quiser ver esses filmes tudo que a gente vai falar aqui nessa votação, vai ter que fazer uma maratona em 3 ou 4 streams ao mesmo tempo. É, mas em breve vai estar tudo. Ou piratear. Pirateia. Também. E para terminar esta seara de amantes de aranhas, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos, o senhor Flodoaldo, do pessoal do Refil. Fala, meu amor. Diga aí, meu. Tudo

cheia de coisa. Nunca fiz uma lista tão cheia na minha vida. Participando desta zona como candidatos dessa eleição, temos o filme japonês do Spider-Man! Sim, o Homem-Aranha japonês do Tokusatsu. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Teve filme ou foi uma série? Teve filme. Teve filme. A série, mas teve filme também. Por isso que entrou na conversa. O filme é tipo um especial, o último episódio da série? Qual é o nome do filme? É tipo, o filme é o final... O filme é o começo ou o final da série, Matheus? O filme se passa entre o episódio 11 e 12 da série. Maria, nossa, até hora que confusão do cara. Gente, que aleatório. Ó, aí eu já vou ter que começar falando mal do negócio. Isso aí bagunça as paradas, gente. Ou põe no início, ou põe no final, ou põe no meio da temporada. O cara não, no meio da primeira temporada, entre o episódio... Cara, que bagunça tá, gente. Calma, deixa eu passar os outros. Então, olha só. Esse filme do Homem-Aranha japonês foi de 1978. Também está concorrendo o Homem-Aranha, né, de 2002, com o favorito do Wallace, Sam Raimi e Tobey Maguire, né? Depois temos o Homem-Aranha 2, de 2004, também Tobey Maguire e Sam Raimi. Depois o Homem-Aranha 3, também com Tobey Maguire e Sam Raimi, em 2007. Depois tivemos o espetacular Homem-Aranha, de 2012, com o homem que vai comer o rabo do Wallace, né, que é o Garfield. Não vai porque ele é hétero, eu também sou, infelizmente. Aham, mas se ele te pedir, você dá. Ui! Silêncio consegue, só pra consegue, comprovar, viu? Prossiga. Não vamos entrar nesse detalhe. Esse é de 2012, depois veio o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, de 2014. É o que tem o pior título, o título mais comprido, meu Deus do céu. E é depois, o pior filme também. Temos o Homem-Aranha De Volta ao Lar, de 2017. Homem-Aranha no Aranha-Verso, de 2018. Ah, Nerd Master, mas vale desenho. É longa, foi no cinema, então tá valendo. Ah, então tem um... A gente colocou o Homem-Aranha japonês, que se passa entre o 11º e 12º. Acho que o Homem-Aranha no Aranha-Verso pode, né? Tá, é, também além, acho. Além de Matheus, quem mais viu esse filme do Homem-Aranha original aí? Só pra... O do Spider-Man, eu. É. Não, cara, olha, eu vi porque, bom, graças a essas TV a cabo meia boca, se passa esses troços, né? Agora, peraí, eu preciso falar uma coisa agora. Eu pilhei o Nerd Master pra caramba pra botar esse Homem-Aranha japonês aí, mas eu não assisti o filme. Eu sabia. Tá, deixa eu terminar a lista. Peraí. Já tá zoado o suficiente, peraí. E para acabar essa lista de contendores, temos Homem-Aranha Longe de Casa, há mais de uma semana, nananana, de 2019. Não, eu não consigo falar Homem-Aranha Longe de Casa sem cantar Blitz, não adianta, desculpa, eu não consigo. E por último, mas não menos importante, Homem-Aranha Descasado, né, sem volta para casa, de 2021. Beleza? Então esses são os participantes. Agora vai começar o trabalho do Instituto Datafoda-se de auditoria, que, ou seja, sou eu e a minha planilha do Excel começando a gravar os votos de vossas senhorias. Então comecemos com a primeira categoria desta votação. Quem foi o melhor Peter Parker? Não confunda com Homem-Aranha. É a parte em que o cara tá sendo Peter, não Homem-Aranha, tá? Ah, Peter Parker. Aqui nós temos como concorrentes Shinji Todo, do Spider-Man, o Tobey Maguire, do Homem-Aranha 1, 2, 3 e também do Sem Volta Pra Casa, porque ele aparece, né? O Andrew Comedor de Koalas Garfield no espetacular Homem-Aranha 1 e 2 e também no Sem Volta Pra Casa, porque ele aparece. O menino Tom Holland no De Volta Pra Casa em diante, né, todos. E o Shameik Moore, que é o Miles Morales no Aranha Verso. Matheus HQMen Vale, comecemos com o senhor. Quem é a melhor versão civil do Teioso? Pode dar o voto direto assim ou tem que falar de cada um deles? Não, vota no que você quer. Só vota no que você quer e pronto. Se quiser dar um porquê... Melhor Peter Parker pra mim não é um Peter Parker, é o Miles Morales. Beleza. Ótimo. Então, melhor versão civil, Miles Morales. Tá gravado. Sim. Quer dizer o porquê? Bom, porque assim, todos os outros têm algum outro elemento que pra mim não combinam muito com o Peter Parker que eu conheço dos quadrinhos, né? Shinji Todo, que na realidade na série se chama Takuya Yamashiro, né? Uhum. Ele não precisa nem explicar, é um negócio japonês. Mensageiro do Inferno, Leopardon, aquela merda do planeta Spider. Pô, na moral, ele tá aqui só porque ele tem o nome de Homem-Aranha, né? Porque ele não tem nada de Homem-Aranha nele. Ah. Tobey Maguire, como Peter Parker, eu não gosto muito, eu acho ele muito chorão, né? Eu acho ele... não combina, não acho que combina. Andrew Garfield, eu acho ele descolado demais pra ser o homem, pra ser o Peter Parker. Porque ele é fotógrafo, ele anda de skate, ele é o cara bacanão, né? O Peter Parker, ele tinha que ser mais nerdzão, mais acanhado e tal, né? Justamente pra se contrapor à imagem heróica do Homem-Aranha, né? E eu nunca gostei do Tom Holland, cara. Eu acho que o Peter Parker nesses filmes do Tom Holland não é o Peter Parker, ele é um personagem novo que inventaram. Mas nem nesse último, finalzinho do último, que redime, traz ele de volta mais próximo aos quadrinhos e tudo? Sim, nem você gosta? Depois de três filmes? Depois Sim. de matarem a tia May, não o tio Ben? Era um prequel, cara. Era um prequel. Três prequels? Okay, não. Ok. Wallace, já que tu tá falando... Fora o Tobey Maguire, que sei que não é a tua votação, quem é que é o melhor Peter Parker? Ah, você tá me abster de falar mal do Tobey Maguire mesmo? Não, você pode falar o que você quiser, mas vota primeiro no que você quer, tá, seu corno? Tá, cara, olha só, eu vou ser sincero com você. Eu tava realmente em dúvida em votar entre o Andrew Garfield e entre o Miles Morales, né? Eu acho que eu vou de Miles, porque ele realmente se parece mais próximo do que é a essência do personagem Miles Morales no quadrinho. Sem contar que a adaptação é muito melhor mesmo, né? Só que, entrevia, eu quero deixar aqui um comunicado que eu entendo a crítica do HQMan sobre o Homem-Aranha descolado. Entendia na época que falaram isso, só que o meu argumento é o seguinte. O Homem-Aranha situado no do Andrew Garfield, ele era em 2014, né? Onde o nerd da época era uma visão mais moderninha descolada. O nerd já não é mais aquele cara que sofre bullying. Inclusive, eu sofri muito bullying quando era pequeno na escola. Mas o nerd, hoje em dia, ele não sofre bullying. O nerd, hoje em dia, ele é um cara cool, né? Tá e bom, mas teu voto é no Miles Morales, né? Porra, tá bom. Tá bom. Não, é que se eu não mandar ele parar, ele vai. Ele vai ficar até amanhã chupando o saco do Andrew Garfield, porra. Isso aí é defender, tá bom. Dudu, melhor Peter. Então, eu vou... no Andrew Garfield, mas eu vou seguir o coro aí, né? Que eu acho que é meio isso. Eu acho que o Andrew Garfield, assim, gente, se a gente pega a situação que ele tá situado, é uma época em que até mesmo os filmes de quadrinho era um outro tipo de realidade. Era uma coisa que tava se provando rentável, uma coisa que tava se provando algo que dava bilheteria, que enchia a sala de cinema. Vamos olhar, o Andrew Garfield entrou ali no início dos anos 2000, a gente tava tentando ainda fazer um X-Men, e a gente achava aquele X-Men 1 super decente, porque até então a gente nunca tinha visto um filme de super-herói daquele tamanho. Depois a gente vai ter os Batmans do Nolan, depois vem, no fim da década, a gente ter aí o universo da Marvel sendo criado e ter os filmes de super-herói da Marvel como a gente conhece hoje. Então acho que talvez pela representatividade de mostrar que era possível fazer um filme de super-herói, fazer uma coisa minimamente próxima aos quadrinhos, e quando eu digo minimamente, é minimamente mesmo, né? Mas mostrar que aquilo ali era rentável, eu acho que ele merece o posto, sabe? Olha, maravilha. Flodô, melhor Peter. Pois eu vou ir contra a corrente. Eu vou votar no meu Homem-Aranha. Realmente foi o primeiro que eu assisti no cinema, né? Foi na minha época, e foi o que eu achei mais próximo dos quadrinhos. Apesar que quando ele está vestido com a roupa do Homem-Aranha, né, ele fica, não fica fazendo tantas graças, e não é bem aquele Homem-Aranha que a gente conhece, né? Aquele Homem-Aranha confiante quando está usando a roupa. Né? Então eu voto no Tobey Maguire. Beleza, Tobey Maguire. Muito Apesar bem. Apesar que vou deixar alguns insatisfeitos aí, mas... Não, eu quero que os insatisfeitos vão pra puta que os pariu. Ah, ele, o Satisfaces também quer o mesmo. Exatamente, então vá pra puta que te pariu. É, e para mim, agora, né? O melhor Peter, o melhor Pedro, como é que era o Pedro Pereira, né? O... Não, era Mas... Pedro... Pedro era Prado, Pedro Padro. Prado. É, o melhor Pedro Prado. Prado. E isso é mais trava-língua do que Peter Parker, na minha opinião. Também é o Tobey Maguire, porque na época o Aranha era a porra de um loser. Ele sempre foi um loser e não tem mais loser nessa lista do que a porra do Tobey Maguire. E eu quero ver o Koala se dizer que tá errado. Tá errado pra cacete, porque o Homem-Aranha era um loser não derrotado social, emocional e fudido igual o Peter... Vou ficar quieto. Mas acontece que nós estamos conversando do Homem-Aranha, animal. Estamos conversando do Peter Parker. Vou ficar quieto. Sim, sim. O Peter Parker, nos quadrinhos, quando ele ganhou os poderes, era assim um nerd derrotado, eu concordo. Mas, entretanto, ele nunca foi esse... bosta, esse verme de cocô que o Tobey Maguire é, não. Ele, tá bom, inclusive... tá bom. Não, não, inclusive nada. Cala a boca, chega. Tá bom. Eu tô vestindo um cachorro aguentado. Tá bom, puxa. cala. Sente, junto. Morto. Mas, macho, só uma dúvida aqui. Fala, amor. O seu voto conta como dois, né? Então a gente tá na frente, não é isso? Caraca. Não, na verdade, é que vocês têm que ver a minha planilha. Por exemplo, o Tobey Maguire entrou em 4 filmes. Então os 4 filmes em que o Tobey Maguire entrou ganharam cada um voto. Beleza, show de bola, volta. É isso. Entendeu? Justiça. Mas aí é que tá a sacanagem que o Sem Volta Pra Casa, por causa do Tobey Maguire e por causa do Andrew Garfield, foi o que mais ganhou voto. Que diabo de lógica é essa? Ué, que maluquice, ué, cara. Eu falei, o melhor Peter é o Tobey Maguire. Em que filmes o Tobey Maguire participou? No Homem-Aranha 1, no 2, no 3 e no Sem Volta Pra Casa. Então cada um ganha um voto. Mas você volta pra casa, ele tá, todo mundo concorda em uníssono que ele tá péssimo, ele nem quer nem tá lá, tá na cara dele. Silêncio, você já deu teu voto, cala tua boca. Obrigado. Mas então quer dizer que a posição do melhor filme vai depender das outras categorias? É por isso que tem mais de uma categoria, Benê. Bom, bora, trabalhar. É, segunda categoria, quem foi o melhor Miranha? Agora é o Homem-Aranha, agora é a participação vestido de Miranha, tá? Para esse nós tivemos Hirofumi Koga, que era o dublê do Supai da Man, que é o Supai da Man, o cara que fazia o ator não era o cara que fazia o Homem-Aranha. O Tobey Maguire nos filmes Homem-Aranha 1, 2, 3, Sem Volta Pra Casa. E tudo bem que vocês podem falar que era CGI, foda-se, era ele, tá lá. O Andrew Garfield no Espetacular Homem-Aranha 1, 2 e Sem Volta Pra Casa, também mesma coisa, CGI, foda-se. O Tom Holland nos filmes todos da MCU e também CGI, foda-se. E tivemos também o Shameik Moore como Miles Morales, o Jake Johnson como Peter B. Parker... A Hailee Steinfeld como Spider-Gwen, o John Mulaney como Porco-Aranha, a Kimiko Glenn como Penny Parker e Nicolas Deus Cage como Spider-Man Noir, todos esses no Aranha-Verso. E se eu tô roubando pro Aranha-Verso? Foda-se. Tô vendo. Matheus, melhor Miranha. Melhor Homem-Aranha pra mim. Desconsiderando o Peter Parker, eu tô falando só do Homem-Aranha, das cenas de ação, etc e tal. Pra mim, é o do Tom Holland. Beleza, Tom Holland, maravilha. Coca, fofinho, com a linha. Melhor Miranha, não... Eu tenho nem que falar, né, cara? Não tenho nem que falar, né? Ah, tem que falar sim, se não falar eu não vou saber teu voto, filho de uma puta. Não, Andrew Garfield, cacete. O melhor Homem-Aranha. É o Andrew Garfield, né? Com certeza. Então é mais um voto no Espetacular, mais um voto no Espetacular 2 e mais um voto no Sem Volta Pra Casa. Caralho, que lista maluca. Valeu. Tá bom. Dudu! Melhor Miranha. Então, cara, não dá pra votar em combo, porque se for no combo, eu acho que o vai no combo do Aranha-Verso, eu acho que é a melhor representação do Homem-Aranha, mas sozinho acho que Tom Holland ele leva não, a melhor. Não, vai no combo, vai no combo. Miranha Verso. Como ganhar de Spider-Pig, né? De Spider-Man. Como ganhar do Porco-Aranha? Não tem como. Ora, bolas. Sendo Andrew Garfield. Né? E Flodo, melhor Miranha. Ah, rapaz, eu acho que eu vou votar no Aranha Verso. Agora, em homenagem à galera do Refil, eu acho que eu vou votar no Nicolas Cage. Tá? Porque aqui não. A aranha dele é fantástica. É, isso é também uma coisa que eu tenho que deixar transparecer aqui. Porque eu não estou votando numa pessoa. Eu não estou votando num ator. Eu não estou votando numa performance. Eu estou votando num Deus. Porque meu voto também é para o Homem-Aranha Noir de Nicolas fucking Cage no Aranha-Verso. E tenho dito. Tá um pouco tendencioso essa votação aqui, mas tudo bem. Você não quer, não gostou? Faça a sua própria com jogos e prostitutas. O personagem do Spider-Man Noir é um personagem muito bacana. Eu acho até que ele merecia ter, sei lá, um curta ou um spin-off só pra ele. É, ele é legal mesmo. Com certeza. Ele é legal sacanagem mesmo. Que os únicos curtas que tem no DVD do Spider-Verse são curtas do Porco-Aranha. Não que não merecesse. Merecia, mas porra, eu queria ver uma coisinha a mais com o Spider Noir, porra. É, pois é, isso aí, esse negócio de curta é uma coisa que é... Eu imaginava que ia acabar acontecendo, né, com o tempo, ainda mais com esse esquema todo, que a Disney tem essa fama, né, de botar um curtinho antes do longa nos cinemas principalmente. Eu imaginava que isso ia acabar migrando pro universo Marvel de alguma forma. É, mas não aconteceu, e eu espero que isso aconteça. Mas também o cara que faz um filme de 3 horas, você botar um curta de 20 minutos não, antes, não, mas é que você tá esquecendo uma coisa importantíssima, filho. O Spider-Verse é da Sony. Não, sim, mas... Spider-Verse não é da Disney. Sim, mas eu sei, mas eu tô... Mas os curtas do MCU existiam, cara. Aqueles do Thor morando com o maluco, tem os do Coulson... Ah, mas isso é o MCU! O Spider-Verse não é do MCU, porra! Acabei de falar isso! Desculpa, Rogerinho. Não, eu só tá, tô chamando a atenção, assim, que mesmo esse sendo separado, eu esperava que, pra além do filme principal do universo ali da Marvel, eu esperava que realmente em algum momento a gente fosse ter esse curtinho, que é um costume já do próprio estúdio, e é uma forma de você introduzir personagem, é uma forma de repente você levar desenhos, que a Marvel tem muito problema de vender os desenhos, coisa que a DC já não tem tanto, então eu realmente esperava, mesmo sabendo que tem essa briga Sony, a Marvel e a Fox também tá na briga e etc. Não, te dou toda a razão, te dou 100% de razão. Então, para a próxima categoria, melhor vilão, estão concorrendo o Exército da Cruz de Ferro, de Supai Daman. Esse é um bom nome. Porque a semelhança com o nazismo não é mera coincidência. Norman Osborn / Duende Verde, feito por William Dafoe no Homem-Aranha 1 e no Sem Volta para Casa. Doutor Otto Octavius / Doutor Octopus de Alfred Molina no Homem-Aranha 2 e no Sem Volta para Casa. Harry Osborn / Duende Macabro, feito por Koala Sil... Não, digo, feito por James Franco no Homem-Aranha 3. Flint Marko / Homem-Areia, feito pelo Thomas Hayden Church no Homem-Aranha 3 e feito por um CGI com uma voz parecida com Thomas Church no Sem Volta pra Casa, que não era nem o ator de verdade na porra do filme. Sacanagem isso. Ed Brock / Venom, o Topher Grace, não o Tom Durinho, tá? No Homem-Aranha 3. Esse entrou na cota, porque, pelo amor de Deus... Não, ele tá lá. É vilão do Homem-Aranha 3. Tá lá. O Dr. Cut Corners / Lagarto, feito pelo Rhys Ifans, do espetacular Homem-Aranha e também no Sem Volta para Casa. O Max Dillon / Electro, do James Fox, que fez no espetacular Homem-Aranha 2 e também no Sem Volta para Casa. Wilson Fisk / Rei do Crime, feito por Liev Schreiber no Miranha Verso. Adrian Toomes / Abutre, feito pelo Michael Keaton no Homem-Aranha de Volta ao Lar. E finalmente, Quentin Beck / Mistério, feito pelo Jake Gyllenhaal no Homem-Aranha Longe de Casa há mais de uma semana. Caralho, essa lista aí é complicada, hein, bicho? Bora lá, Matheus. Melhor vilão. Willem Dafoe, cara. Não tem Willem Dafoe. Porra, o cara, o Willem Dafoe, ele nasceu pra fazer vilão, tanto que o nome dele parece villain em inglês. Não, o Willem Dafoe, cara, é tão bom vilão, mas tão bom vilão, que se tu pegar os extras do Homem-Aranha 2, do DVD do Homem-Aranha 2, que o vilão é o Octopus, é o Alfred Molina, o Sam Raimi de sacanagem falou, ó, eu trouxe um cara aqui pra te mostrar como é que eu quero que seja a tua atitude de vilão. E era o Willem Dafoe. Ele tava fazendo o papel de Octopus com aquela verve cadastrona do caralho de Willem Dafoe, que o Alfred Molina caiu na gargalhada quando ele viu aquilo, cara. É sensacional isso. Cara, quando eu assisto um filme com o Willem Dafoe e que ele não é o vilão, eu fico louco esperando um plot twist, cara, dele ser o vilão. Entendi. Beleza. Qualinha, melhor bandido. Tá, ok. Só pra deixar claro. Apesar de eu gostar muito do universo... Desculpa. Apesar de eu gostar muito do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, né? Eu admito que o universo a qual ele é inserido é uma merda. Só tem ele de bom. Então... Pulando já essa o Lagarto e Eletro foram muito ruins, né, cara? Nossa, demais. O Duende Verde também, tá nojento, tá tudo ruim. Mas enfim, quebrando expectativas, vou ter que botar no Topper Grace, né? O Ed Brock do Homem-Aranha 3, não, brincadeira. Eu gosto muito por quê? Não, eu gosto do Alfred Molina, pô. Tô brincando. Ah, porra! Vai dar susto no outro, filho de uma puta. Não, pô, Alfred Molina, eu acho... Caralho, o povo. Coisa que o povo mais odiou no Homem-Aranha 3 foi a porra do Venom. Vai te fuder. Caralho. Respeita a falta do cara, meu irmão. Que isso? Esse negócio aqui. Que isso? Tá bom. Eu ia votar no Willem Dafoe, mas eu acho que ele vai receber muitos votos. E o Alfred Molina, ele foi igual, tão bom quanto, e eu acho que ele merece nossa atenção também. Cara, eu adorei o Alfred Molina no Octopus no filme 2 e no Sem Volta Pra Casa também, cara. Que nos dois ele matou a pau. A famosa cena do Hello, Peter. Tão chamativa essa porra dessa cena que até hoje, no debate da Globo, o pessoal pegou a tal da Tribé, né? Da maluca lá e botou de Alfred Molina. Tava igualzinha. Ela cara. é a cara do... Porra, da Simone Tribé lá, né? Tá bom, mas vamos lá. Dudu, melhor bandido. Olha, eu vou votar no Duende Verde, o Willem Dafoe, mas eu queria deixar aqui uma menção honrosa ao Rei do Crime, que, olha, finalmente estão conseguindo entregar alguma coisa boa pra ele, porque depois daquela série lá do Demolidor e do filme do Demolidor, ele merecia alguma coisa pra chamar uma atenção, cara, de forma filme decente, do Demolidor, cara. Beleza, do Demolidor do Ben Affleck, beleza, eu até realmente acho que ali a régua foi muito baixa. Agora, o Demolidor do Denis Villeneuve tava bom pra caralho. Tá bom, eu achei ele meio canastrão, sabe? Eu achei meio... Mas ele precisava ser canastrão daquele jeito, maluco. Mas só me tira uma dúvida, rapidinho. Você acha ele ruim na Netflix e na Disney também? Na série que ele apareceu lá, da... Não, da Netflix. Não, depois, quando saiu dali, eu acho que melhorou bastante, assim. Ele ficou, se soltou e melhorou. Mas, cara, parece vilão, ele na série da Netflix parece vilão do 007, cara. Tá certo, tá bom. Okay. Não se preocupe que a Disney vai tornar ele um vilão engraçadinho que faz piada toda hora e escorrega na banheira. Que sacanagem, ele já até apareceu. Para, é só maldade só. Tá bom, tá bom. A Disney tá deixando tudo muito engraçadinho, cara. Tá. Flodô, melhor bandido. Voto sim. Rapaz, olha só, o ápice dos vilões ali do Homem-Aranha, com certeza, são o do Homem-Aranha 1 e o do Homem-Aranha 2, né? São dois grandes vilões, eles estão bem desenvolvidos, tem um arco incrível entre os dois, né? O Dr. Octopus, a gente sente todo aquele drama que ele passa, né? No final tem aquela redenção dele muito bem feita, ainda volta no Longe de Casa, não é isso? No Sem Volta Pra Casa. Sem Volta Pra Casa, dando aquela lembrança do que foi, né? Do que ele sofreu. Agora, a gente tem que votar no Willem Dafoe, né, cara? Porque é um grande vilão. E o Willem Dafoe, se você pintar ele de verde, né? Ele já vira o Duende Verde, né? Ele precisava de máscara. Se pintar ele de verde, pronto, já é o Duende Verde. Então, cara, e no Sem ainda. Volta Pra Casa, as caras que o filho da puta do Dafoe me faz, até o dente dele fica torto quando ele é maluco e fica reto quando ele é normalzinho, cara. Isso é o ator mais feio do mundo. É o ator mais feio. Você vê que o máximo que ele consegue ser é normalzinho, né? Né, Flood? Então teu voto é no Dafoe, né? Dafoe, é isso. Beleza. Eu concordo com essa parada da roupa dele. E, na minha opinião, se alguém tá interessado em saber, na minha opinião, né? Meu vilão favorito dos inimigos do Homem-Aranha é sim o Alfred Molina no Dr. Octopus, mais especificamente no filme do Homem-Aranha 2, que ali foi um arco completo, que ele começou como cientista, legal, tudo bem, bonitinho. Aqueles tentáculos estavam do caralho, mas do caralho mesmo. E na época você tem que saber que não eram totalmente CGI, tinha muito efeito prático naquela porra daqueles tentáculos. E pra mim isso é um ponto positivo, tá? Então pra mim é o Alfred Molina como o Dr. Octopus, o melhor bandido. É um bom voto, bom voto. Então vamos lá. Seguindo, próxima categoria: melhor traje. Agora é o São Paulo Fashion Week do Homem-Aranha, né? Então estão concorrendo aqui o Spider-Man e o seu atirador de teias, que é uma pulseira que parece uma algema, né? Os olhinhos, nossa senhora, cativantes. O Homem-Aranha 1, 2 e 3 com relevo nas teias, né, do Sam Raimi, né? O uniforme simbionte do Homem-Aranha 3 também, porque teve a versão aranha emo, né, fazer o quê? O uniforme marromenos do Andrew Garfield no 1 e no 2... Tá, Matheus tá falando aqui, o do 1 e o do 2 são diferentes? São, mas é basicamente a mesma coisa. Não tem muita diferença do 1 e do 2. Não, tem muita diferença. Diferença pra cacete. Tá bom, então depois vocês, na hora de votar, vocês votam naquele que vocês acharem melhor, porra. Nossa, grosso. O uniforme do Miles Morales, versão mano, do Homem-Aranha Verso. Eu não tô falando do primeiro, não. Tô falando daquele finalzão mesmo, com gorrinho, com capuz, versão mano grafiteiro, entendeu? Que é do Miles Morales. Ah, o uniforme também da Spider-Gwen, no Miranha-Verso, o uniforme do Porco-Aranha, também no Miranha-Verso, e o uniforme do Homem-Aranha Noir, no Miranha-Verso. Não, eu não botei o meio uniforme do Peter B. Parker, que puta que pariu, camisa de Homem-Aranha com calça de moletom é sacanagem, tá? Não, isso não vai contar como uniforme, não, ouvinte. Se você quiser, bota nos comentários. Ah, tinha que ter deixado o meio uniforme do Peter Parker. Vai lá, então bota nos comentários. Quero ver os comentários de vocês botando isso aí, tá? E pra terminar, o uniforme normal do Tom Holland no De Volta Pra Casa, o Aranha de Ferro que ele usou no Longe de Casa e um pouquinho também no De Volta ao Lar, Sem Volta ao Lar. E, finalmente, o uniforme tecno-orgânico, tecnológico, microcefálico que o Tom Holland usa agora nesse Homem-Aranha Sem Volta ao Lar. Beleza? Então, pronto. Matheus, melhor traje. Então, nessa lista aqui, eu, antes de dar o voto, eu quero dar algumas considerações. Porque, primeiro, tem uniformes que são muito diferentes, principalmente da época do Tom Holland, porque ele troca de uniforme como troca de cueca. Né? É pra vender bonequinho. É pra vender bonequinho. E tem uniformes que são bem diferentes, como o da Spider-Gwen e o do Miles Morales, né? Que são coisas bem à parte, assim. Embora eu adore o uniforme dos dois, eu acho que eu vou considerar só os uniformes usados por Peter Parkers, né? E dos Peter Parkers que eu gosto mais aqui, o que é mais parecido, que eu acho, na minha opinião, dos quadrinhos, é o do Espetacular Homem-Aranha 2. Não o primeiro, só o 2. Ok. Menção honrosa pro Homem-Aranha Noir, Porque eu gosto desse estilo de super de herói no ar, sabe? Escurão. Porra, capote. O Homem-Aranha no ar é chique no último, cara. Puta que pariu. Adoro, mas meu voto vai pro espetacular Homem-Aranha 2. Então tá bom, votado. Qualinha, melhor traje porque você quer tirar a roupa do Andrew Garfield? Nesse caso eu prefiro ele vestido. Pra mim, o melhor traje é o do espetáculo Homem-Aranha 2 também. Eu acho muito legal. Apesar de que o Tom Holland, ele tem uns trajes bem legais também. Inclusive, o último traje que ele usa na última cena, que saiu com alta resolução e tudo, é bem bacana também. É bem fiel aos quadrinhos, né? Só que a gente vai ver melhor nos próximos filmes. E também tem o do Homem-Aranha no ar também, que é bem legal. Mas o do Tom Holland, do Andrew Garfield no Homem-Aranha 2, ele é, pra mim, é o melhor. Beleza. Dudu! Então, vou tirar os do Tom Holland, porque assim, gente, vemos e convemos. O cara não é o Batman que é o terceiro, o quarto, o cara mais rico da ficção pra ficar trocando de uniforme. Você tem que ter um uniforme que sirva pra qualquer coisa que você consiga botar debaixo da tua roupa, porque você também não tem muito onde trocar. Tu não tem nenhum carro pra trocar. Você tem que trocar igual o Super-Homem fazia antigamente, na cabine telefônica. Se é que ainda existe um troço desse por aí, sabe? Então... Ou então que nem o Deadpool naquele trailer do filme dele. Sabe? Tem que ser alguma coisa que, pô, é feita com o que sobra de material da costura da avó, sabe? E que sirva pra qualquer coisa. Então eu acho que lá do Homem-Aranha 1, 2 e 3 cumpre essa função. A parada não muda, é meio estática, sabe? E foi com o que deu, sabe? Era o que tava sobrando. Daquele jeito bem acabado então. Do Homem-Aranha, sabe? De não ter dinheiro pra pagar o uniforme, gente. Tá votado, então. Flodô, melhor traje. Pois é, né, Rimacho? Eu não posso votar nesse Homem-Aranha aqui do Tom Holland, né? Porque ali ele é o Homem de Ferro, né? E com toda aquela tecnologia ali por baixo. Na verdade, o real do Homem-Aranha, que é o uniforme dele, é pra esconder a identidade, né? Nada mais, né? O homem que tá ali por baixo, que é o Homem-Aranha, que faz tudo, que tem a teia, que tem o equipamento, né? O básico, que é só o lançamento de teia, né? Mas, assim, o que eu acho mais próximo dos quadrinhos, que eu gostei muito, né, que foi do espetacular Homem-Aranha 2. O 1 tem aquele jeitão de bola de basquete que é esquisito demais, né, que é esquisito demais. E, assim, do Homem-Aranha 1, 2 e 3 tem aquele problema que tem aqueles relevos, eu acho ele muito, assim, bem elaborado demais com um cara que passou a noite lá costurando com a máquina da tia, né. Então, Homem-Aranha 2. É espetacular aquela imagem... Homem-Aranha 2. Uniforme bola de basquete, né? Que ficou na moda durante um bom tempo, não só textura, no Homem-Aranha, mas... Textura de bola de basquete, eu sei. Só no Homem-Aranha, mas em outros filmes de super-herói também. Tá. E, na minha opinião, eu vou concordar com uma coisa que o Matheus disse, que puta que pariu que o estilo do Homem-Aranha no ar é imbatível. Cara, aquele jeitão de herói noir da década de 30, 40, puta que pariu, foi o que me conquistou no quesito uniforme. Então meu voto é pro Homem-Aranha, Spider-Man noir no Spider-Verse. E pra mim é uma ótima menção honrosa também. Também. Seguindo, melhor Tia May. Levando em consideração que só tiveram três. Peraí. Melhor como? Melhor atriz, melhor personagem. Melhor morte. Você que sabe, meu filho. Faz o critério que você quiser. A categoria se chama Melhor Tia May. O que você quer botar pra cá? A minha categoria vai ser a mais gostosa. Mas vamos lá. Opa, as concorrentes... Pera aí, porra. As concorrentes são a Rosemary Harris no Homem-Aranha 1, 2 e 3. A Sally Field no espetacular Homem-Aranha 1 e 2. E a Marisa Tomei nos filmes da MCU. Beleza? Matheus, melhor Tia May. Olha, essa é outra categoria que merece considerações, porque assim... O critério que eu estou usando é proximidade com a personagem original dos quadrinhos, né? A sacanagem tinha a Tia May no Spider-Verse. Conta a Tia May do Spider-Verse também, tá? Eu esqueci de botar ela aqui, mas conta. Conta a Tia May do Spider-Verse também. Tinha a Tia May. E aí é o seguinte, dessas quatro que estão na categoria aqui, A Rosemary Harris é a que é mais parecida com a dos quadrinhos. Então, a original. Depende. Ah, né? Tá. Da original. Porque a do Spider-Verse parece pra caralho com a do Ultimate, né? Terra 616. Terra 616. E aí você falou bem, a do Spider-Verse parece bastante com a do Universo Ultimate. A Sally Field parece um pouco com o do Universo Ultimate, não? Também. Tanto. É, também um pouquinho. A Marisa Tomei, eu não sei de onde veio, cara. Veio de uma porrada de outros filmes. Não, e a gente tem que deixar claro aqui a piada que já foi contada milhares de vezes em trocentos podcasts, que eu queria conhecer o processo de rejuvenescimento da tia May, né? Porque ela começou a véia, depois veio pra meia-idade, e a Marisa Tomei é... É, se no próximo reboot eles deixarem ela mais nova ainda, ela vai ser par romântico do sobrinho. Nossa, vai ser adolescente. Aí vai ser um outro Homem-Aranha mesmo, né, cara? Perdido em casa. Tá bom, né? Então o teu voto é na Rosemary Harris. Pra mim, Rosemary Harris. Até beleza. Porque era uma puta atriz, cara. É, aí eu não sei da vida pessoal dela, né? Mas tudo bem. Cara, eu queria dar a Marisa Tomei aí nesse negócio dela virar par romântico do sobrinho, do jeito que estão jogando os filmes da Marvel em alguns sites de categorias não sustentáveis para pessoas de baixa idade, eu imagino que isso não deva estar muito longe. Tá bom, vou ignorar esse seu comentário agora, tá? Vou dar prosseguimento, tá bom? Obrigado. É o convidado. Fala-se, melhor tia May. Cara, agora que você me pegou. Porque assim, eu entendo a apelação da Rosemary Harris. Tipo, dela ser uma senhorinha e tudo mais. Mas eu acho que eu vou de Sally Field, cara. É porque assim... O Homem-Aranha que eu cresci mais lendo quando era pequeno foi nos anos 2000, né? Que era o Ultimate Homem-Aranha. Então, ela se aproxima mais da tia May do Ultimate, né? Que não é tão idosa assim, né? Que eu conheço do que a velhinha do universo tradicional, né? Então, eu acho que pra mim, no meu critério, a Sally Field é mais próxima. Porra, se for pra levar em consideração do universo Ultimate, tinha que ser a do Spider-Verse, então, pô. Ah, mas eu nem lembro que ela tava no filme, então não vou falar dela. Ah, tá bom, foda-se. Tá certo. Dudu, melhor titia. É, eu vou seguir aí com os relatores, cara. Vou seguir com a Sally Field. Apesar da Rosemary Harris, assim, ela foi muito boa, assim, mas a impressão que me dá é que também o Homem-Aranha ali era meio sabão com ela, sabe? Ele sempre... Ela não era tão chegada, assim. Ela fazia as coisas, mas sempre que ele precisava dar um sabão, ele dava, assim. Tá certo. É uma senhora, né, cara? Vai ficar andando com a senhorinha. Beleza. Flodo, melhor May. Pois é, né? Eu acho que eu vou votar na Rosemary Harris. Até assim, a relação entre os dois é bem interessante, né? E a tia May desses filmes, né? Ela é uma pessoa bem independente, né? E deixa o Peter Parker sair de casa, né? Tem uns problemas dela, mas ela deixa ele viver, né? Então gostei, achei bem interessante a relação desses dois aí. Beleza. Agora, menção honrosa, Marisa também. Ah, tá. Ótimo. Muito boa. E pra mim, a melhor tia May vai ser a tia May do Aranhaverso, porque apesar dela ter sido lembrada só nos 45 do segundo tempo, eu realmente achei que foi uma tia May que conquistou meu coração. Parecia muito mesmo com a May do Ultimate, cara. Muito, muito mesmo. Bom, seguindo, próxima categoria, melhor par romântico. Nesta categoria, nós temos a Hitomi Sakura, que era interpretada pela Rika Miura, no Supai Daman. Temos a Mary Jane, interpretada pela Christian Durst, no As Homens-Aranhas 1, 2 e 3. A Spider-Gwace, né? Gwen Stacy, da Emma Stone, dos Espetaculares Homem-Aranha, e a Gwen Stacy, da Hayley Steinfeld, no Aranha-Verso. São duas Gwen Stacy diferentes, então... Ah, mas a Gwen Stacy no Spider-Verse é par romântico de quem? Do Morales, Vocês não sentiram o climinha que tinha entre os dois no filme, não? Ah, sabe de nada, inocente. E por último, mas não menos importante, a MJ, que não é a Mary Jane, é a Michelle Jones, da Zendaya, nos filmes da MCU. Teteuso, melhor companheira de aventuras. Porra, essa é difícil, viu? Essa é muito difícil. Meu gosto pessoal é a Gwen Stacy do Aranhaverso. Eu acho ela a melhor personagem dessa aí. Porque a Gwen Stacy do Espetacular não fede nem cheira. Eu não senti muita química entre os dois lá. Teve a morte dela lá no filme e tal, mas todo mundo sabe que a Gwen Stacy morre, cara. Mary Jane, chata pra calhar, chorona, egoísta, não é? Verdade. Chorona, egoísta. Mesmo não é... com a famosa cena do beijo de cabeça pra baixo? Ela não olha, não, olha só, essa cena do beijo de cabeça pra baixo foi copiada em DLC. Conseguiu ser melhor do que o do próprio Homem-Aranha. E olha que a gente tá falando de DLC, brother. Cara, o pior é que essa cena do beijo de cabeça pra baixo tem que entrar na próxima categoria também, mas tudo bem. Né? Hitomi Sakura, pra mim, não quer dizer nada também. Até porque Você não viu o Morro do Super da Man? Então foda-se, né? Eu não vi o filme, mas eu vi alguns episódios da série. E Tokusatsu não tem romance, cara. Tokusatsu é pra criança. Tá certo. A frase pra mim não quer dizer nada, foi muito boa. Né? E a Zendaya? Eu prefiro ela naquela série lá da HBO onde ela tá drogada o tempo inteiro. Tá bom, ok. Né? Tá certo. Olá, Qualinha. Melhor menina. Depois desse esculacho que a Emma Stone tomou, eu fico até com vergonha de falar Emma Stone. Mas eu acho que eu vou dar Hayley Steinfeld, né? A Gwen Stacy da Spider-Gwen, tá certo, do Miranha Verso. Sim. Até porque a Kirsten Dunst, só pra deixar uma coisa clara aqui, quando ela beija o Homem-Aranha e que nego fica, ai, cena romântica e tudo mais, melhor par romântico, ela tava corneando o Peter Parker, né? Todo mundo lembra que ela não sabia que o Peter Parker Ninguém falou que ela precisava saber que o Homem-Aranha era o Homem-Aranha. Sim, exatamente. Mas ela tava indo com o Peter Parker na época, ela falou, beijou outro cara, tudo bem. Beleza, tá tranquilo. Dudu! Olha, eu vou na Hayley Steinfeld, porque realmente é difícil, cara, porque a gente tem que nivelar a parada meio por baixo, né, cara? É ruim o negócio, cara. Eu queria ajudar, mas... Nivelar por baixo. É difícil, cara. É difícil. Tá certo. Flodô! Vou voltar na Zendaya. Eu acho os dois bem fofinhos, os dois. Beleza. E aquela cena dela se balançando com ele na teia é incrível, é realista e é bem legal. Tá bom, tá certo, tá errado não. E eu vou, cara, é aquele negócio. Entre alhos e bugalhos, eu vou de Spider-Gwen no Spider-Verse também, cara. Porque, puta que pariu, é a única dessas aqui que, pelo menos... Não, tá bom, a Zendaya também é meio mandona na conversa, mas é a única que bota a conversa na conversa, vamos assim dizer. É a única que não tá lá só pra ser a dama em perigo na porra do filme, né? Mas tá bom, então o meu voto é na Spider-Gwen. E o último, e a categoria que vai... vamos dizer, decidir esta bodega desta votação, porque sim, estamos com dois filmes empatados, acredite se quiser. Quem? Não te interessa, porque eu só vou dizer o resultado depois, senão eu vou influenciar o seu voto, seu imbecil. Porra! O tá melhor bom. Meme de Homem-Aranha! Primeiro lugar, aquele meme de cara de pamonha do Tobey Maguire. O ouvinte que quiser saber que meme é esse, tem um link da foto do cara de pamonha do Tobey Maguire. Eu espero que vocês tenham clicado alguma vez nesses links para ver como é que é esses memes que eu tô falando. Eu tô falando vocês aqui da gravação. Eu cliquei, eu dei uma olhada aqui. Então tem esse da cara de pamonha, que é meme. Ele inclusive virou emoji. Essa porra dessa cara de pamonha, né? Cara, que ele faz essa cara mesmo no filme, né? Né? A cara de triste do Tobey Maguire, aquela do cara de choro da morte do tio Ben, essa também é clássica. quando o cara quer fazer um choro de lágrima de crocodilo, essa porra dessa foto que eles usam. O Tobey Maguire dançarino emo do Homem-Aranha 3, que também virou meme fácil, né? Os três aranhas se apontando, né? Você, você, é você, quer você, é você, quer você, quer você, quer você. Essa é clássica. O porco-aranha, né? Porco-aranha, porco-aranha, muito pouco, muita aranha. E a cena que, apesar de não estar em nenhum dos filmes que eu botei, é o único meme que eu lembrei dessa merda, que é o pirralho, né? Under rules! E aí vem o Homem-Aranha e rouba o escudo do Capitão América. E agora, que eu acabei de lembrar, né, dessa história aqui, o... Qual é a cena que eu falei que também tinha que entrar nessa história dos memes? O beijo. Ah, o beijo. Ah, o beijo de cabeça pra baixo. É, o beijo de cabeça pra baixo. É, mal ou bem virou meme essa merda. Eu já vi gente até brincando com um bonequinho, um cachorro lambendo a cara do bonequinho de cabeça pra baixo. Então virou meme, meu filho. É meme. É meme. Não tem como. É meme. Olha lá, Matheus. Melhor meme nessa porra toda aqui. Eu gosto dos três aranhas se apontando, né? Eu vi que tu botaste a foto dos três atores se apontando, né? Mas eu quando eu penso nesse meme, eu sempre penso no original do desenho animado, velhão lá. E uma cena que apareceu no Spider-Verse, que é o Aranha 2099 no universo do desenho, né? Sim, sim. Então vale como cena do Spider-Verse essa. Quala! Melhor meme. É, Homem-Aranha se apontando e até mesmo do filme mesmo, dos atores mesmo fazendo, porque eu acho que a construção dessa cena foi muito natural, esse apontando foi bem engraçado quando aconteceu. Que todo mundo ficou esperando, era uma coisa previsível, mas quando aconteceu foi bem maneiro e original. Né? O Ned. Peter! Oi! Não, Peter é Peter. Não, todos aqui é Peter, Peter. Não, Peter... Não, mas todos aqui são... É ele. Ah, porra. Vou assistir esse filme de novo. Tá bom. É, Dudu, melhor meme. Ah, são os três aranhas se apontando, até porque eu acho que a cara de pamonha do Tobey Maguire não precisava estar na lista, porque ele tem cara de pamonha naturalmente. É, eu fiquei também pensando em uma coisa. Cara de pamonha, eu falei, tá, ele vai mandar o Google Fotos do Tobey Maguire. Todas as caras estão com cara de pamonha. Tá bom. E, Flodô? Não, os três aranhas se apontando, né? Porque a gente acaba votando nos três, né? Os três aranhas e vota no Tobey Maguire, que é um meme por si só, né? Como todo mundo já fala aí. Tá certo. Agora vai ser da minha decisão. Ah, mamãe, o que que eu decido? Porque eu estou diante da minha planilha e dependendo do voto que eu der, ou dá empate ou vai dar vitória para um dos filmes. Um dos filmes está na frente, mas dependendo do voto que eu der... Pode dar empate. Agora penso eu cá com os meus botões. Dou empate ou dou a vitória pro filme que está ganhando no momento? Ah, que mais? Foda-se. O meu meme favorito de Homem-Aranha é a porra da cara de pamonha do Tobey Maguire que aparece lá no Spider-Man 1. Graças a isso, ganhou... Homem-Aranha sem volta pra casa, com inacreditáveis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos! E uma salva de palmas pra ele! É, não tô surpreso, não. Em segundo lugar foi o Homem-Aranha no Aranhaverso, com 14 votos. Em terceiro lugar foi o primeiro Homem-Aranha, com 8 votos. Em quarto lugar foi o segundo Homem-Aranha, com 7 votos. Em quinto lugar foi o Homem-Aranha 2, Ameaça de Eletro, com 6 votos. Deus, por causa da... Deus trouxe, senhora! É, mas foi por causa do quê? Do uniforme do Garfield, que vocês gostaram tanto do uniforme do Garfield, deu um ponto pra isso. Não, foi por causa da maluquice de pontuação que você inventou. Foi por causa disso. Essa merda tá em cima. Que droga. Tinha que ser o último. Ah, tomar no cu. Em quinto agora, né? Em sexto lugar, o Homem-Aranha 3 e o Espetacular 1, com 5 votos. Em sétimo lugar, o Homem-Aranha de Volta ao Lar e o Homem-Aranha Longe de Casa, com 2 votos cada um. E em último lugar, que surpresa, sou pai da Man com nada, com zero votos. É, foi uma sacanagem ter botado o pai da Man aí, cara. A culpa do Matheus. Culpa do Matheus. Culpa nem ele do viu o Superman. Nem ele culpa viu. Culpa do... Eu vi. Culpa do Matheus. Eu consegui meu objetivo, que era distrair o Nerdmaster. Filho da puta. Então pronto. Está voltado o melhor filme de miranha de todos os tempos. É Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, de 2021. E... pronto. Né? Então tá, considerações finais. Teteus, obrigado por ter participado de mais essa zona. O que você achou dessa bagunça? Eu é que agradeço por sempre chamar, cara, porque é mega divertido fazer essas paradas aí. Gostou do resultado? Sim. Então tá bom. Qualinha, vítima favorita da minha raiva. O que você achou da votação? Cara, gostei. Me diverti. O Tobey Maguire não ganhou como achei que ganharia, não, então minha raiva é menos. Então tá tranquilo. Leve em consideração que o Tobey Maguire tá no filme que ganhou, tá? Pois é, né? Né? Mas o Andrew Garfield também tá, então win-win. Tá bom. Tá bom. Dudu, primeiro lugar, obrigado pela sua participação. Dê seus comentários finais e, por favor, jabá para o CoutoCast. Olha, fico feliz aí pelo posicionamento dos filmes. Eu acho que retrata bem aí a qualidade de cada um. E o CoutoCast vocês acham lá em eduardocoutorj.wordpress.com, também como arroba CoutoCast em todas as redes sociais. Vocês me acham lá como arroba eduardocoutorj. Lá vai estar minha fotinho lá, meio ridículo, é verdade, mas vai estar lá e vocês podem entrar em contato direto comigo. Muito bem. Flodô, querido amigo, querido companheiro do Refil, por favor, suas considerações finais. Pô, Nerd, mas valeu aí pelo convite, cara. Foi bem divertido participar dessa gravação aí. Eu não entendi muito bem como é que foi essa votação aí, como é que foi essa eleição, mas tô feliz, é um bom filme que a gente colocou em primeiro lugar, né? Te garanto que foi mais honesta que a eleição do Bolsonaro. Mas foi bem legal, e precisando aí de mais um participante, só mandar uma mensagem que eu entro aí, né, na conversa. Deixa eu deixar um. E é isso, queridos ouvintes. Não, eu só deixar um jabá aí pra quem quiser, o Paranet. Jabex, por favor. Sejam mecenas. Contribui com esse podcast aqui, que o Nerdmaster faz isso tudo com muito carinho, né, cara? Com muito cuidado. Tá vendo por que eu amo esse homem? Aprende com o Wallace. Eu te elogio. Caraca. Tá. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Como eu falei, o melhor filme do Miranha é o Miranha Sem Volta Pra Casa, de 2021. E para todos vocês, vida longa e próspera! You got an Nerd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral,